3178, autorizado aqui na próxima inteligência 350, pista para 2003, altimetrão 03, posso estabilizar. Paulo, alguma chamada aí de início de táxi 601? Bruno 601, está autorizado o táxi, seguindo o Airbus da TAM, via parte 1, taxiway Índia, no ponto de parada 10, chame torre 11895, o ajuste de altímetro no 013. Parte 1 no Índia, seguindo o Airbus 1895, no ponto de espera 601. Ajuste de altímetro no 013. Controle Ocean Air 63, 10, Pouca Jampo, Corozal 9600 pés. Ocean Air 63, 10, contato na dana decolagem, suba para o nível 350 na saída Pouca Jampo, na página 350, Pouca Jampo, Ocean Air 63, 10. Para o táxi até 3858, PLB de 168, 3 horas e 30, Pena João Pessoa. 3258, está autorizado táxi via Tatsuay Índia, ponto de espera do 10, chame torre 118 2095, o ajuste de altímetro no 013, vamos voltar. 3258, táxi Índia, no ponto de espera, chama torre 1895 2013. Salvador, boa noite. Vou no 604, com informação de informação. Vou no 604, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060, na chegada à mare. Ajuste de altímetro no 013. 060, vento 120 graus, 08 lá. Livre decolagem no 03850. Autorizado, proa 025, voo no 604. Decolagem da TAM, autorizado a linha MT 601. Salvador, 36201, pronto, inspecionando. São 3662, está autorizado para o feedback estacionamento, chame pronto o táxi. Está autorizado, 3662. Salvador, muito boa noite, Oxenê, 6313, da Unifon. Oxenê, 6313, controle Salvador, sem identificação. Desça para 4 no peito. uma chegada bom. Ajuste o altímetro no 013. Deve ser 4000 no pessoal da bom. 13, eu chamei 6311. Decolado ao 52, controle 19.8. 19.8, uma boa noite, 3858. Controle, boa noite, Otan 3858, cruza 1700 na Momo. Contato radar na decolagem, fala 5370 na saída mão, transição próxima. 370, mão frontida, 3258. Decolagem autorizada 10, vento 120 graus 10 norte. Tá, iniciando a decolagem 10, 601. M310, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.55, 125.45, boa noite, M310. 126.85, a primária, Bombo. 1601, decolado ao 55, chame o controle, 19.8, boa viagem. Obrigado, 19.8. Controle ao Gol 601 da El, boa noite. Gol 601, boa noite, contato radar na decolagem, sul para o nível 3, 60 na saída da El, após Leda, direto Bridge. Após Leda, Bridge, Gol 1601, pode voar Leda da presente? Autorizado. Sete, grato. 362, 157 a bordo, autonomia 0240, alternando Fortaleza. Otan 3662, está autorizado o táxi via Taxi Índia, no ponto espera do 10, chama na torre 118, pessoal 95, o ajuste altímetro, 10 no 3, bom voo com a vista maravilhosa. Assente autorizado táxi à direita, Índia, ponto espera no 0, lá 1895, 10 no 3, vista maravilhosa após a decolagem, 3662. Motor até 3850, vai cruzar 80, a mesma possibilidade de voar na proa de Proti. Aguardo, aguardando até 3850.

601, vou chamar agora o centro de 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, combo. 125, Uno, gol, Romeo 01. Funcionar 6313, autorizado a final do procedimento ele é 7510, reporte estabilizado. Autorizado, final do procedimento ele vai reportar estabilizado 1x. Salvador, por gentileza, a frequência da torre. Torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. 01, chame o controle, 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Torre Salvador, 4298 da Azul, nosso escuta, passando marcador interno. Baixado travado já. Gente, boa noite. Azul 4298, pouso autorizado, 1-0. O vento é 130 graus, 079. Livre pouso no 0, 4298, gente. Para o nível 370 na saída Puca, transmissão de bar. Gente, 370 Puca de bar. Pode ir uma Puca da presente? Autorizado. Prato. Solo Salvador, muito boa noite ao passageiro 2224. Tá, Passarei 2224-20, nível de voo 190, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Está autorizado o Juazeiro, nível de voo 190, vai decolar da 190 com uma curva à esquerda na saída Momo pós-direto. Controle a PL 119.8 e o transponder 5000. Autorizado conforme Juazeiro do Norte 190. Decola da 1-0 com curva à esquerda, perfil Momo após DCP. Controle 119.8, transponder 5010, passarelo 2224. O passarelo 2224, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento. Reportará para pushback acionamento 2224. Para o funcionamento, 889. 889, está autorizado pushback acionamento, chame pronto, táxi. Puxa, né, 6313 estabilizado no ILS. 6313, 2000 para o marcador externo, completa final, torre 1, 8, decimal 9. 3295, torre, uma balante. Boa noite, 4298, Azul 4298, autorizado a táxi via Alfa, reportando 11 da Juliette. Aqui é Alfa, 2 Washington 6313, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado na 1-0, o vento é 1-20 graus, 1-09. Gente, as informações está livre, pouso Washington 6313. Para o táxi, voo 1889 com 1040, 3 horas e 40, Alterna Campinas. Voo 1889, está autorizado o táxi via pátio 1, Taxiway Índia, ponto espera do 10, chame torre em 1188-95, o ajuste de altímetro no 013. Livre táxi via pátio Índia, na ponto espera da 10, torre 1895, voo 1889, obrigado, uma boa noite. 4298, ficar atento à aeronave taxiando após está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 08. A aeronave é um Boeing da Gol. Controle Salvador, Trip 5218. Trip 5218, controle Salvador, acione a identificação. Desça para o nível 050 na chegada da Maré. Ajuste ao altímetro no 013. Está presente, autorizado direto do mar. Salvador, 5218 da Trip. Trip 5218, não recebe? Da 2.4. Trip 5218, como recebe agora? Já melhorou um pouco, tá um 3 barras aí. Sim. Desça para o nível 0. Desça para 2 mil pés na proa de Duna, altímetro no 0, 1 no 3, 352 no 8. Voo no 889, autorizado alinhar e decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 0 graus com 10 nós. Aí ele falou da 1-0, voo 889. Tudo. Alfa Juliette, número 471. Estabilizou no ILS, igual no 604, campo a vista. Torre, 1-8, decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, boa noite, jogou no 604. Voo no 604, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, guardando pista livre, reporte embaixo e travado. Já embaixo e travado, aguardando pista livre, jogou no 604. Voo no 604, autorizado pouso, pistão 1 no 0, vento 1 no 2, 0 graus com 10 nós. Ele pousa no 0, voo no 604. No 889, decolada aos 1-1, controle 1-1-9, décima 8, boa viagem. 19-8, obrigado, uma boa noite, 1-8-8-9. Salvador, boa noite, 1-8-8-9. Voo no 889, contato radar na decolagem, sub para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. Da EL, após Leda, Bridge, subindo para o 360, voo 1889. Problema. 604 no solo 013, direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 129, 604. Controle o 35. 35218. Prossiga. Estamos fazendo um pequenino no desvio aqui à direita, aqui para evitar a formação, mais ou menos através de Taparico, tá? Após esse pequenino desvio, autorizado por aqui, proa de novo. Espero que esse pequenino não se torne adulto. Como é que é? Espero que esse pequenino desvio não se torne um desvio adulto. Ah, beleza. Se for preciso, será informado. Valeu. A próxima pediu, a próxima, dona. O nome é 04, está autorizado o táxi Alfa, direto para a posição 02, parte 1. Juliette, para a posição? 02, posição 02, parte 1. 02, parte 1, obrigado. 1889, Santo Centro Recife, 1251, né, alternado 1-3-3-2-5. Confirme 1251, alternado 1-3-3-2-5 para o voo 1889. Afirma. Obrigado, uma boa noite. Valeu. 1-9-2-8-7, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 1-0 com curva à direita, na saída da El Leda Bridge, via Upper Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme Rota. O controle é PERI 119-8 e o transponder 5014. O gol 9287, cotejamento está correto, é pronto, se tiver funcionamento. O 5.008, Canal de Orvilha para a Duna, mandando 3.000 para 2.000. Autorizado, ele sai dela. Autorizado, reporte estabilizado, tipo 5.208. 5.208, chamará, estabilizado. Estabilizado no local, aguardando o sol, Glyton, Campo Vista, trip 5218. Trip 5218, completo o sinal, semi-torre, 1895. Uma torre 1895, até daqui a pouco. Certo. Torre Salvador, boa noite, é o trip 5218. Trip 5218, boa noite, o ajuste é 1-0 no 3, continua a aproximação, reporte embaixo, travado. Trip 5218, está estabilizado no ILS, é o Campo Vista, está baixado e travado. Afirmativo, trip 5218, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós. Entra, correu depois do T5-2-0. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar da 1-0 com a curva direita na saída da El Leda Bridge via Upzo 16. Após o horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle PERI 119-8 e o transponder 5016. O acionamento é 3-1-3, o cotejamento está correto, são prontos para o feedback acionamento. Para o feedback acionamento, passarelo 2224, no pátio 3, posição 5. Passarelo 2224, está autorizado para o feedback acionamento, são prontos táxi. Reporta lá, 2224. Salvador, 3305, boa noite, comandante Juan, 3305, 0150, a sua identificação. Boa noite, Sam 3305, a sua identificação. Vou direto Duna, desça para 2 no país, que negava 013, livre das restrições de altitude e velocidade. 10, 2013, na proa de Duna, se considera todas as restrições da carta, na 3305, a portaria estabilizada. Trip 5218 no solo, as 25 direita, solo 121, decimal 9. Trip 5218, livre à direita, solo 219. Solo Salvador, boa noite, trip 5218. Autorizado táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 01. Ficará atento ao TR da passarela, efetuando feedback no mesmo. Gente, Alfa Kilo, parte 3, posição 01, atento à aeronave ATR da passarela. O táxi Passarelo 2224, POB 56, autonomia 7 horas mais 25 minutos, alterna Fortaleza, Passarelo 2224. Passarelo 2224, está autorizado táxi via Pátio 1, Taxi Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 11895, o ajuste de altímetro no 0 no 4. Tá bom, que desça para 4 mil pés, que renova 0 no 4. Solo Salvador, 4 298 da Azul, sem informação uniforme. Azul 4298, aguarde a cópia. Nossa, escuta só a saída da Momo. Destino? É, Petrolina. Momo Flock. Momo Flock, obrigado. O trip 5218, fique atento, o senhor já passou a posição 01 do passe 3. Sim, estamos mantendo a posição. Estamos mantendo, só não tem ninguém para balizar, nenhuma posição, a gente está aguardando aqui, ok? Sim, o 5218, a Infera acabou de informar que o sinalizador está na posição 01. Tá não, senhora, eles estão informando errado, não tem ninguém aqui chamando a posição 1. Então mantenha a posição aguardando o sinalizador. A posição 01 é a primeira assim que entra naquilo. Eu sei, mas agora você apareceu. Vou retornar para a posição, ok? Autoriza? Afirmativo. Obrigado, hein? Salvador, boa noite, passarelo 2224. Pizzaria 2224, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 10 nós, o ajuste agora é 1014. A linha decola 1014, o Pizzaria 2224. Bom, meu brother. Pizzaria 2224, decolar 232, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, grato, boa noite, bom trabalho. Motor de Salvador, boa noite, pizzaria 2224, transfere. Boa noite, passageiro 2224, contato radar, para o nível 190, saída Momo. 190, saída Momo, o 2224. Nível de voo 370, decola da 10, com curva à esquerda na saída Momo, transição Frutti, via Ampla Zulu 19. Controle Salvador, opere 119, décima 8, e o seu transponder será o 5003. Gente, está autorizado 370 para Fortaleza, Pezulu 19, Momo, Frutti. Decola no 0, curva esquerda, 198, é o controle, 5003 no transponder. 1604 da Gol. 1604, o cruzamento está correto, chama pronto, se der cruzamento. Chamaremos pronto, obrigado. Zoom 4298, está pronto, cópia? Pronto para cópia 4298. Está autorizado Petrolina, nível de voo 300, vai decolar da 10 com a curva à esquerda, na saída Momo, transição Flock, via Ampus Lulu 20. Controle opere 119, decimal 8, e o transponder 5022. Então, precisando nível 300 então para Petrolina, decola 5-0, curva esquerda, perfil da Momo, transição Flock. Alter Zulu 20 nossa rota, 1-1-9-9-0 controle, 5022 dos pontos. 4298, cotejamento está correto, estava pronto, feedback para a meta. Entra 5298. Azul 4235, desse para 2000, está em livraria, reporte estabilidade. 2000 vai reportar, aí ele é, passarelo 2234. Passarelo 2224, foi Momo da presente. Momo da presente, passarelo 2224. Localizador, está 3305, visual. Está 3305, complexo sinal, Sami Torre, 1895. 1895 até a decolagem, 3305. Passarelo 2224, informa o tráfego de 12 horas a 8 milhas. O eco 190, cruzamos 6.610 para 2.000 pés, rumo sudoeste. Ciente, o 2224, tem o mesmo no TICAS. Azul 4235, informa o tráfego 3. Correção 9 horas a 7 milhas, sinal Fatão 72, cruzando 5.610 e subida, como noroeste. Gente, está com o mesmo no TICAS e no visual. 4235. 305, QNH1104, embaixo travado? Embaixo está travado, senhor. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus com 8 nós, TAM 3305. Livre pouso, pista 1-0, 3305. Paulo Salvador, boa noite, Cristo 5296, informação para autorização Aracaju, se possível coordenar o nível 130 e a saída Conte. Gente, o trip 5216 está autorizado Aracaju, nível de voo 130, vai decolar da 10 com a curva à esquerda na saída Conte. Controle Salvador, operem 119.8, e seu transponder será o 0273. Trip 5216, autorizado Aracaju, 130 nível, decola da 10, curva esquerda após na saída Conte. Controle saída 119.80 e o transponder 0273. 5216 da trip está com o cotejamento correto, estamos pronto, pushback treinamento. Autorizado SAP, TAM 3398. Bom 4235, está no localizador visual. Azul 4235, completa sinal, SAP Torre, 1895. Obrigado. Salvador, passarelo 2224, solicita coordenar, quando possível, a proa de Juazeiro. Sim, aguardo. 4235, boa noite. 4235, boa noite. Prossiga. Tá estabilizado. Visual, 4235. Ok, azul 4235. Continue na final e aguarde pista livre. O ajuste é no 0 no 4. E 14 aguardando, 4235. Libera a direita, 1219, pistola. 19, boa noite, Rio 5972, chegada bom, subiu para 4000 para a esquina, negando 0 no 4. Ok, para 4000, comunicador, está bom, está Otão 3305, muito boa noite, está autorizado a ingressar na Alfa Juliette para a posição 06 do Pátio 1. Alfa Juliette, 9907. Confirme. Total 9907, a Novo, descendo para 1801. Total 9907, chegada bom, que desça para o nível 050. Autorizado para o 050 na Golfo da Tarde. O azul 4235, pouso autorizado. 1 no 0, vento 120 graus, 1 no 09. Livre, 4235. Passarela 2224, autorizado direto de Azeiro. Direto de Azeiro, 2224. Para 2224, estamos indo para o Recife, 12685, que é o TRM 12545. 12685, 2545, para fazer 224, graças, bom trabalho. Obrigado. Total 9907, redução para 2509, número 3 na aproximação. Boa noite, Luna 076, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. Chegada Mari, desce para 060, boa, Luna 076. No solo 43, direito 1219. Direito 1219, 4, 2, 3.